Quem aqui nessa noite quer ouvir a voz do verdadeiro Deus na sua vida? Por isso, você tem que clamar, você tem que pedir, e Ele vai te ouvir dos altos céus. Amém? Porque Ele é um Deus poderoso. Quem sabe canta junto com a gente. Busco encontrar alguém que me faça feliz. Não quero mais acordar. E aí? Ver o mundo desse jeito, não quero mais pensar que continua do mesmo jeito. Eu quero pensar o quê? Hoje sei onde buscar. Sua voz eu reconheço, Senhor. Não quero mais pensar que continua do mesmo jeito. Quantos dias eu vivi esperando uma resposta. Hoje sei onde buscar. Sua voz eu reconheço, Senhor. Quero teu amor, seja como for. Canta aí! Eu quero ouvir tua voz. E aí? Então declara o quê? Quero teu amor, seja como for. Valeu, glória a Deus.